Capítulo 1 de Lucíola, de José de Alencar. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 1. Na última vez que estivemos juntos, a minha excessiva indulgência pelas criaturas infelizes que escandalizam a sociedade com a ostentação do seu luxo e extravagâncias. Quis responder-lhe imediatamente. Tanto é o apreço em que tenho o tato sutil e esquisito da mulher superior para julgar de uma questão de sentimento. Não o fiz porque vi sentada no sofá do outro lado do salão sua neta, gentil menina de 16 anos, flor cândida e suave, que mal desabrocha a sombra materna. Embora não pudesse ouvir-nos, a minha história seria uma profanação na atmosfera que ela purificava com os perfumes da sua inocência. E, quem sabe, talvez por ignota repercussão, o melindre de seu pudor se arrufasse unicamente com os palpites de emoções que iam acordar em minha alma. Receei também que a palavra viva, rápida e impressionável, não pudesse, como a pena calma e refletida, perscrutar os mistérios que desejava desvendar-lhe, sem romper alguns fios da tênue gaza com que a fina educação envolve certas ideias, como envolve a moda em rendas e tecidos diáfanos os mais sedutores encantos da mulher. Vê-se tudo, mas furta-se aos olhos a indecente nudez. Calando-me naquela ocasião, prometi dar-lhe a razão que a senhora exigia, e cumpro o meu propósito mais cedo do que pensava. Trouxe no desejo de agradar-lhe a inspiração, e achei voltando a insônia de recordações que despertara a nossa conversa. Escrevi as páginas que lhe envio, as quais a senhora dará um título e o destino que merecerem. É um perfil de mulher apenas esboçado. Desculpe se alguma vez a fizer corar sobre os seus cabelos brancos, pura e santa coroa de uma virtude que eu respeito. O rubor vexa em face de um homem, mas em face de um livro, muda e impassível testemunha, ele deve ser, para aquelas que já imolaram à velhice os últimos desejos, uma como essência de gozos extintos, ou extremo perfume, que deixa nos espinhos a desfolha das rosas. De resto, a senhora sabe que não é possível pintar sem que a luz projete claros e escuros. As sombras do meu quadro, se esfumam traços carregados, contrastam, debuxando o relevo e o colorido de límpidos contornos. Fim do capítulo 1.